Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa no dia de hoje, nosso encontro pelas asas do pensamento. Sejamos unidos na mesma sintonia do amor, da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Envie suas dúvidas para quaisquer questionamentos, e há 21 anos estamos transmitindo pelas ondas do rádio, agora pelas ondas do Facebook e pelo YouTube. O programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web, em Piracicaba, no bairro dos Alemães. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência. Muito bem, meus amigos, domingo, 25 de outubro, mais uma vez, uma linda manhã, um céu lindo, um sol muito agradável, e aqui com essa linda imagem do Parque dos Ipês, nós estamos aptos mais uma vez a começar o nosso programa aqui de Santa Bárbara do Oeste. E nessa atmosfera de fraternidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, agradecendo sempre a Deus por mais um programa Visão Espírita. É um prazer imenso, é realmente muita satisfação estar com vocês e que nós possamos estar em linha, né, estar em sintonia com o plano espiritual para fazer o melhor. Um bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos nossos amigos que nos acompanham por estas ondas da internet. Antes a gente falava só pelas ondas do rádio, né, Geraldo? Agora é pelas ondas da internet. Você vê que nós precisamos das ondas, né? Sem as ondas a gente não se comunica. Muito bem, meus amigos. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, até comentei antes do programa com o Luiz e com o Alain, ontem um tio meu em Curitiba, o tio Heitor, desencarnou, vítima do infecção do Covid. Aqui todos nós emitindo a maior energia para ele, um sentimento de gratidão, pelo exemplo de bondade que ele foi entre nós. Muito bem, meus amigos, hoje vamos começar o programa sempre procurando estar numa atmosfera agradável, em sintonia com as boas energias. O programa de hoje é um programa especial. Por quê? Porque nós vamos começar um novo livro de Allan Kardec, o livro A Gênese. Um tempo atrás, o Luiz e o Alain colocou em votação, com todos aqueles que nos ouvem, e foi votado o livro A Gênese. Todos votaram muito bem, porque é um livro simplesmente fantástico. Um livro que todo mundo não apenas deveria ler, mas estudar sozinho, em conjunto, formando grupos, porque ele abre a visão do entendimento espírita. Como nós vamos começar esse livro, eu fiz uma pequena frase em referência a esse livro. O programa de hoje tem o nome Gênesis. Gênesis é o sexto livro escrito por Allan Kardec, que veio a público no ano de 1868. Suas páginas estão repletas de fundamentações científicas e de elaborados raciocínios lógicos, frutos de rigorosa observação. É um trabalho que prima pela seriedade de seus argumentos, visto e vivido por milhares de pessoas e cuidadosamente escritas pelo professor Rivaldo. Muito bem, meus amigos. Então, com essa leitura, a gente agradecendo a oportunidade de falar sobre a Gênesis, e vocês vão ver ao longo dos programas o quanto isso contribui para nós, de fato, entendermos o que é a doutrina espírita. E para que a gente possa estar numa boa sintonia, a gente sempre procura esse livro aqui que já está acabando, é o livro Vinhas de Luz, falta uma ou duas lições e a gente vai começar o Fonte Viva. E hoje, eu selecionei um capítulo 104, muito interessante, Luiz e Alain, e a todo o público. Parece não ter sintonia com o que nós vamos falar, mas vai ter sintonia. capítulo 104, Nos Mesmos Pratos. E Emmanuel destaca uma frase dos evangelhos, que está em Mateus. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Com essa frase, Emmanuel escreve: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimir, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Esse texto eu achei fantástico e eu passo ao Luiz agora para os primeiros comentários. Ô Geraldo, isso aí é uma estratégia usada pelos encarnados e também pelos desencarnados. Por que essa estratégia geralmente funciona? Se alguém estranho a nós vem com alguma sugestão, algum pensamento, qualquer coisa, por ser estranho, nós naturalmente usamos de muita prudência. Então, nós estamos sempre armados com relação àqueles que nós não conhecemos, por uma necessidade natural, nós precisamos conhecer. Então, aqueles que não nos conhecem, você observa que quando eles querem fazer alguma coisa contra nós, primeiro eles nos cativam para se tornar amigos, para depois, então, dar o bote, quando a gente estiver desarmado, né? E não é diferente com relação também ao plano espiritual. Aliás, o plano espiritual, então, com muito mais habilidade, se utiliza dessa estratégia. E o que é que propicia isso ao plano espiritual? São as nossas falhas, as nossas brechas, as nossas sintonias. Então, por isso que Jesus bate tanto nessa tecla, nos exigindo de nós, se somos afeitos ao Cristo, que nos aproximemos daquilo que Cristo fazia, que a gente se aproxime da integridade, né? Que a gente se aproxime da sinceridade, que a gente se aproxime da honestidade. Por isso que é muito perigoso você se dizer cristão e você estar abraçado com dois senhores. Jesus foi muito claro. Isso, estrategicamente, dá uma margem muito grande, né, a qualquer coisa negativa. E esse trecho é muito, muito interessante, porque ele fala de um problema crônico e crítico que nós vivenciamos, que é a questão da pedofilia. A pedofilia está provado, né, que a maioria dos casos se dá com pessoas próximas. São pessoas da família que a gente não desconfia de nada, e quando um belo dia se vai descobrir, aquela criatura está abusando de uma criança que a gente, né, é pego de surpresa. Então, a prudência nos manda sermos muito prudentes com todas as criaturas. Eu chamei a atenção de um meu filho, porque ele queria deixar a neta comigo, eu em casa sozinho, e ele queria trazer a neta. E eu disse para ele: filho, qualquer pessoa mal intencionada, a gente só conhece depois do fato feito. Não faça isso. Nunca faça isso. Nem comigo, nem com ninguém. Porque ela é de uma idade que qualquer criatura da minha idade se vê na tentação de fazer uma bobagem. Então, nós temos que ser prudentes, nós temos que ficar atentos com relação a isso, né? Então, é uma coisa natural, principalmente por uma realidade. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Aqui não existem santos. Existem espíritos inferiores e espíritos que estão tentando evoluir. Todos nós somos portadores de maldade. Então, essa palavra de Emmanuel é muito interessante e prudente. Nós temos que ter prudência com relação a tudo para que a gente não seja pego de surpresa. E nós, cristãos, principalmente, nós temos que ter prudência com relação à nossa sintonia, porque a nossa sintonia é que dá margem a que o plano espiritual possa se aproximar de nós de acordo com aquelas tendências e arrastamentos que nós carregamos dentro de nós. É isso aí, Geraldo. Muito interessante a sua observação, Luiz. Agora eu queria ouvir o Alan, o Luiz caminhou por um caminho. O que que você pensa sobre esse texto tão maravilhoso, Alan? Geraldo, dando um outro lado desse enfoque, tá? Desse texto, eu gostaria de lembrar que no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, citado por Humberto de Campos, existe um diálogo de Jesus com Pedro, que eu já me referi a ele algumas vezes. E no final desse diálogo, Jesus afirma a Pedro: você vai perceber, Pedro, que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Desta forma, acredito que sim. O que está próximo da gente é o que pode aprontar alguma coisa, porque o que está distante já está distante, não vai ter como aprontar. A gente já deixa ele no, a gente já deixa ele no ostracismo, a gente já coloca ele no congelador, ele já tá, ele não tem muito acesso. Quem tem acesso? O próximo. Então, certamente, se alguém vai te atacar, afetar, atingir, é o próximo. Se a gente parte desta frase de Humberto de Campos, né, ou de Jesus, que o ser humano é mais frágil que perverso, nós entendemos que nós e os outros da nossa convivência são mais frágeis do que perversos. Até quando estão agindo na perversidade aparente, como Judas, por exemplo, é uma fragilidade que queria ali provavelmente ver Jesus inflar como um guerreiro e impor aquele mundo que ele achava digno. E ele se arrepende tão rapidamente que assim que Jesus é crucificado, ele suicida. Então, assim, a dor do arrependimento dele foi tão grande que ele não deu conta de suportar. Então, o que acontece? Quem vai nos atingir sempre é o próximo. Não tem sombra de dúvida disso, né? E é justamente do próximo para a gente até ter alguns momentos de talvez de paz na vida, que a gente passa a ficar invigilante. Então, como o próximo é frágil, como você também é frágil, nas fragilidades da vida dele, ou dela, da pessoa, né, ela pode se ver num dia de mau humor ou de desvigilância, bom, não existe a palavra, mas vamos criá-la, né? Ou de invigilância. Não, que é diferente de invigilância. Eu estou querendo falar assim, de não vigilância mesmo, sabe? É uma ação não vigilante, ela falha, ela dá uma escorregada ali na banana, ela pega e te ataca, te atinge. E se você tiver num dia meio torto também, a desavença está acontecida ali. Agora, tem um outro lado. Por exemplo, eu gosto de falar muito isso, muito mesmo. Nós estamos, nós três aqui, vou dar o exemplo de nós três. Estamos eu, Geraldo e Luiz, numa sala. Uma tomada de uma televisão pega fogo. Nós três saímos da sala, conseguimos pegar um extintor de incêndio, apagamos o incêndio e pronto. Foi só um acidentezinho ali, um incidentezinho. Um susto. Um susto. Aí vamos falar assim, o Luiz sai amanhã contando para todo mundo isso aí, dando risada. Fala assim, rapaz, mas foi uma coisa louca. Mas do nada aquela televisão pega fogo, mas foi uma correria e ri e gargalha. O Geraldo começa a olhar para a televisão e começa a ficar assustado. Toda vez que ele olha para uma televisão, fala assim, isso aí vai pegar fogo. Começa a desenvolver uma neurose. E eu, que sou mais perturbado, eu não consigo ficar mais nem dentro de sala nenhuma, porque eu acho que alguma coisa vai pegar fogo. Então eu vou ter que ir para um tratamento psicológico, porque eu não estou bem, eu estou realmente neurótico, perturbado, que eu preciso de ajuda para sair, para vencer aquele fogo daquela televisão. Então o que nos afeta não é o fogo da televisão, mas é a nossa visão pelo fogo. Então o que acontece? Eu sou afetado pela ação do próximo, mas o próximo não tem como controlar a ação dele. O próximo é o próximo, ele fala o que ele quer, ele pula de cima da mesa, ele rola no chão, ele fala o que ele quer, eu não tenho como controlar. Agora, a ação dele, o tanto que me afeta, esse é um problema. Então, a vigilância é para com os seus pontos de vista, não para a ação do outro. Pouco me importa a ação do outro, eu não tenho como controlar. E eu tenho que esperar de todo mundo que convive comigo a fragilidade natural que Jesus fala a Pedro, e esperar que na fragilidade, uma hora ou outra, ele pise na bola, ele erra, ele faça besteira, porque eu também faço. Agora, se ele fizer isso aí, eu exijo dele perfeição? Se eu exijo do próximo, do meu lado, perfeição, eu que estou errado. Porque não existe perfeição entre nós. Como o Luiz acabou de falar, estamos no planeta de expiação e provas, os espíritos aqui é desse nível. Não dá para a gente esperar pureza de espírito. Daí para baixo. É daí para baixo. Se a gente está conseguindo, se a gente está conseguindo mais ou menos, a gente já está 10 nesse nível aqui. Então, quando a gente pega um texto desse, é um alerta, sim, que é importante a gente entender que justamente quem vai me incomodar é o próximo que está do meu lado. Porque o que está distante não tem chance. Eu fecho a porta, ele não entra em casa, eu não atendo o telefone dele, eu não falo com ele, acabou meu problema. O que está próximo está comendo comigo na mesa, no meu prato, segundo as palavras aí de Emmanuel. E é esse que vai fazer a bobagem. Ontem, quando eu estava escrevendo o programa, eu gosto assim, às vezes vem um pensamento assim, eu pensei assim por um minuto. O que que eu, o Luiz e o Alan estamos fazendo no programa de domingo? A gente tem que tentar passar a verdade que está nos livros. E eu gosto de pegar uma frase aqui, aí eu fui folhear os meus livros e acabei achando alguns livros que eu não deveria ter aqui e que eu devo jogar fora. E porque eu acredito que o maior inimigo, como o próprio texto diz, é aquele que come do nosso lado. E nós, ao iniciarmos o livro A Gênese, vocês vão ver, é um livro simplesmente fantástico que abre o entendimento, a compreensão do Espiritismo. Então, você que está nos ouvindo, cuidado com o livro que você está estudando com o título de ser espírita, porque muitas vezes são vendidos livros que têm uma conotação espírita e não é espírita, é mais joio do que trigo. E esses livros acabam comprometendo todo um sistema. Então, muitas vezes, aquele que vai nos trair é aquele que está junto com a gente, que se diz espírita, que distorce as realidades. Então, por isso que hoje o Luiz ele é insistente e ele está simplesmente 100% de razão. Nós temos que estudar Kardec, porque tem gente hoje escrevendo e trazendo a público interpretações pessoais e não de Kardec. Quer dizer, ele repete tanto uma coisa que aquilo vira verdade. Enquanto nós aqui estamos estudando o livro A Gênese, tem gente querendo provar que o Chico Xavier foi Allan Kardec. Qual é a importância disso para a gente? Se você pegar a obra do Chico Xavier, de 400 livros, 99% das obras são de conteúdo moralizante, porque a nossa doença é a moral. Qual é a importância que vai ter na minha mudança, na minha regeneração, eu saber se o Chico foi o Allan Kardec, o João, o Manuel, o Antônio? Nenhuma. Então, cuidado com aqueles assuntos, com aqueles livros que nos direcionam, entre aspas, para o maravilhoso, saindo do básico que é Allan Kardec. Então, graças a Deus, vamos iniciar a Gênesis para que a gente possa falar da pureza doutrinária. Ô, Geraldo, Diga. é muito boa essa sua fala, importantíssima. Ela realmente é uma fala de muita reflexão. Existe uma tendência de todo espírita em querer saber quem foi, ou fulano, ou sicrano, a própria pessoa, quem que eu fui, quem que eu não fui. Ah, mas será que essa pessoa reencarnou, não reencarnou? Grande coisa! Grande coisa! É uma coisa tão insignificante, porque não é a continuação. É como, sabe o que é? É uma necessidade das pessoas elegerem santos, sabe? Aquela pessoa, quando ele estiver no mundo, o mundo vai ser melhor. Não, o mundo vai ser melhor quando você estiver melhor para o mundo. Cada um de nós. Esse que está aí nos inspirando, como a gente sempre cita, o Chico, foi um trabalhador maravilhoso. Quem de nós pode falar um dedinho do Chico? Ele foi ilibado na sua tarefa. Allan Kardec, outro, nossa senhora, sem sombra de dúvidas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa desses dois caras aí, esses dois caras trabalharam. Mas eles não trabalharam sozinhos. Eles trabalharam, foram o missionário de uma infinidade de espíritos. Eles têm o seu mérito, e eu digo aqui, sem eles dois, a gente não poderia estar aqui. Mas, contudo, entretanto, eles não fizeram isso sozinhos. Tanto é que o livro primeiro do Kardec chama o livro dos Espíritos, não é o livro de Allan Kardec. É o livro que ele coordenou do trabalho ditado pelos Espíritos. Ele só era um coordenador, ele deixava isso claro. O Chico também falava que ele era um cisco, que ele não era nada na sua humildade, na sua característica evolutiva. Mas ele realmente, o Chico tinha algumas falas, de vez em quando, muito interessantes, mas ele foi aprendendo com aquele livro que ele trazia. Então, se a gente lê tudo que ele escreveu, você fica com o mesmo pensamento do Chico. Você tem que ler estudando, né? Então, hoje, gente, a gente está começando o estudo da Gênese. A Gênese, essa introdução, esse começo, o primeiro, o segundo capítulo, é essencial para todo espírita. Convido a todos para, se não tiverem, comprar uma Gênese. É baratinho esse livro aí, é baratinho. Pega uma tradução da Federação Espírita Brasileira, de preferência. Pega esse livro e vai lendo na frente, nossa. Vai lendo. Aí, quando chega o dia do programa, a gente faz um estudo junto. Porque daí vem perguntas, colocações, e a gente vai crescer muito nesse conhecimento da Gênesis. Tá joia? Mas muito bem lembrado, Geraldo. Muito bom. Bom, agora dando sequência para a gente realmente evangelizar o momento, a gente vai ler uma parábola, Parábolas e Ensino de Jesus de Caio Barchuto. E hoje a parábola é a parábola do amigo importuno. Eu faço a leitura, Luiz e Alain fazem os comentários. É uma parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder, não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para lhe os dar, por ser seu amigo, a menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez do peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito ao que lhe pedirem. Luiz. Geraldo, eu estava imaginando aqui você batendo na minha casa e pedindo 3 pães. Essa hora da noite, Geraldo, né? A próxima vez eu vou te deixar a chave da casa, você vai lá e pega. Mas olha, essa parábola é muito clara, né? Essa pessoa é nosso amigo. E acabamos de ler o trecho, né, de Judas. Onde todos nós somos imperfeitos, todos nós vivemos em sintonia errada, né? Então, se você pede para o seu amigo, ele não com muita satisfação, mas abre a porta e te dá o pão, imagina quando você pede para Deus. Então, é isso que a parábola tenta nos passar. Se qualquer amigo te abre a porta para dar o que você precisa, imagina Deus. E essa parábola é muito importante e muito oportuna, porque tem muita gente que pensa assim: meu Deus, eu sou pior do que um cisco, né? Quem sou eu? Eu sou criminoso, eu sou malvado, eu sou mal intencionado. Eu não tenho nem coragem de pedir qualquer coisa para Deus. Então, tem pessoas que se julgam indignas de falar com Deus. E sabedores que nós somos de que Deus é nosso amigo, embora às vezes a gente demore muito, né, a perceber isso e até começar a ser amigo de Deus, Deus nos ouve em todos os instantes. Quando você estuda, quando você lê o seu evangelho, quando você segue a orientação do Espírito Verdade, que disse: amai-vos e instruí-vos, você passa a entender como é que Deus age te atendendo, né? Você passa a ter um discernimento maior. E você passa a interpretar aquilo que você pediu e recebeu, e aquilo que você pediu e não veio. Porque você sabe, você cria em você uma convicção. O pessoal fala assim: você acredita no Espiritismo? Eu digo: não, eu conheço o Espiritismo. Eu conheço, então eu estou fazendo uma coisa que eu conheço. Eu estou usando o meu livre-arbítrio, o meu discernimento, o meu raciocínio. Aliás, o capítulo da Gênesis hoje é exatamente sobre isso. Nós passamos a exercer o raciocínio em função daquilo que nós conhecemos. Então, se a gente tem certeza que se eu bater na casa do Geraldo, bater na casa do Alain, eu posso estar sendo o mais importuno possível, mas eu estou dando uma razão plausível. Olha, chegou um amigo em casa, é tarde da noite, não tem padaria aberta, você me arranja 3 pães? Você pode até ter chateado, você pode ficar meio desmotivado porque eu te acordei, mas você vai lá, pega os 3 pães e me dá. Opa, voltou. Pega os 3 pães e me dá. Então, imagina Deus. Você fazendo o que o Judas fez, você fazendo o que Pedro fez, que eram próximos dele, um entregando e o outro negando, ele transformou essas criaturas em criaturas operantes. Imagina conosco. A questão de Deus para nós temos que construir uma convicção que não passa nem perto da dúvida. Se você tem dúvida a respeito da existência de Deus, estude, questione, pesquise, mas tira essa dúvida, adquira a convicção. Porque com a convicção você não vai ter mais, você não vai mais vacilar. E isso é fundamental. Ele é o Criador. Se a gente não cria essa convicção que existe nos suportando, nos apoiando um Criador, nesse mundo que nós estamos vivendo, Deus o livre. Você não consegue viver. Com toda essa barbaridade que nós estamos fazendo, vendo aí, de pessoas que nós escolhemos fazendo bobagem e querendo só prejudicar o ser humano para obter apoio, vantagens, a gente ia dizer assim: meu Deus do céu, não quero viver esse mundo, não. Então temos que desenvolver essa convicção na existência de um Criador responsável por todas as coisas. A doutrina é muito clara. Comecemos do começo. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos desenvolver a convicção de que existe um Deus e esse Deus é o nosso melhor amigo. E não tenhamos dúvida em colocar sobre ele as nossas dúvidas, os nossos pesares. É como o Chico fazia. Deus nos abraça e chora junto conosco. Ele nos dá esse amparo. Temos a única coisa que desenvolver essa convicção. Temos o exemplo de Jesus. Jesus mandou o discípulo chegar até ele andando pelas águas. E o discípulo fez. Mas Jesus não podia carregar o discípulo no colo. Estar sobre as águas, permanecer sobre as águas, era competência do discípulo, não de Jesus. Como Jesus não fez por ele, ele afundou. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Achei muito lúcido o seu comentário. Alain, qual que é o pensamento que lhe veio à imaginação aí durante a leitura dessa parábola? Eu pensei, rapaz, além de todos os comentários aí muito bem feitos do Luiz, eu pensei, porque eu sempre tento localizar as parábolas no contexto que Jesus criou. Porque senão a parábola fica um pouco solta, assim. Por que que ele falou, né? Por que que naquele momento ele criou aquela parábola? Qual que era a intenção, né? Qual que era o contexto? Então, Jesus tinha acabado de fazer uma ceia com os discípulos. Ele tinha ensinado a prece do Pai Nosso para eles. E ele queria mostrar a eficiência da prece. Então, em seguida, ele conta a parábola do amigo importuno. Porque o que ele estava mostrando? A prece é a que abre a porta para com Deus. Então, quando você bate na porta de Deus, Deus não vai te dar o que você está pedindo? Se até um amigo seu aqui, ó, encarnado, você bateu ali, por exemplo, mas, por exemplo, se o Luiz precisar de pão, ele não vai bater na casa de Geraldo, ele vai bater na minha casa, porque nós estamos aqui a um quarteirão e meio de distância. Então, já viu? Eu já estou sempre com pão aqui, viu, Luiz? Fica tranquilo. Sempre. Nem que seja um pão de forma, alguma coisa, tem aqui. Eu tenho pão congelado também, que eu asso na hora para você, vai quentinho ainda para o seu amigo. Fica tranquilo. Pão não vai faltar para você se você bater, viu? Aí, o que acontece? Você acha que eu vou negar pro Luiz isso? Nunca. Nunca. E é capaz, se eu não tiver pão, de eu falar ainda não, vamos procurar uma padaria, bota ele no carro e nós vamos rodar a cidade até achar pão. Não tenho problema nenhum de fazer isso, muito pelo contrário. Eu faço coisas do mesmo porte para gente que nem é tão minha amiga, por que, que eu não vou fazer isso para meu amigo? Agora, imagina Deus que nos ama de forma incondicional. Então, essa parábola é para deixar claro para nós. A maneira de bater na porta de Deus é através da prece. Faça a prece. Clame, agradeça e peça a Deus. Você acha que Deus vai negar? Sim. Era só isso, Geraldo. Muito bom. O Luiz e o Alan falaram de que devemos desenvolver a crença em Deus. E essa crença vai sendo construída na medida que você estuda, que você aprende. E eu imagino, ao longo do tempo, a ciência, braços com a religião, um dia vai descobrir que existem outras forças no universo. Quando você vê essa parábola, além da crença em Deus, fica destacado em sua essência que existe uma força maior de atração no universo. E aqui eu peguei uma frase do Mahatma Gandhi, gosto muito de repetir quando ele fala assim: assim como há uma força de coesão na matéria inanimada, também deve existir uma entre os seres animados. O nome desta força de coesão entre eles é o amor. Mas no futuro, além de acreditarmos em Deus, vamos perceber que a ação de Deus no universo se manifesta com o nosso entendimento na forma do amor. E alguém se manifesta dessa maneira, dá sempre ao seu filho melhor. Jesus, nesse momento, ele está desfazendo uma imagem que já previa que as religiões fariam, transformando Deus num ser vingativo, num ser ruim, uma pessoa que faz castigos e que bota as pessoas para sofrer, que cria o inferno, que cria o purgatório. Deus é amor. Essa frase não diz tudo, mas diz muito daquilo que nós podemos entender de Deus. Como disse o Alan, através da prece, através do pensamento, ao pedir a Deus, com certeza você vai receber. Muitas vezes, não da maneira como você quer, mas da maneira como tem que ser. Bem, meus Geraldo, amigos, Geraldo, você lançou um fato novo, que eu pensei em outra coisa aqui, né? Que realmente você tem razão. As religiões criaram uma dificuldade para vender facilidade, né? Deus é vingativo, então você vem até mim que eu estou de bem com ele, eu crio os meios de você conseguir aquilo. E a parábola diz: ajuda-te, que os céus te ajudarão. Nós temos que nos ajudar. E o que que Deus pede que a gente se ajude? Creia. Rogue. Fala comigo. Não vai falar com o padre, não vai falar com o sei lá quem for. Fala comigo. Peça para mim. É isso aí, ligação direta. Né? Então, como a Bíblia foi proibida há muitos anos, o ser humano perdeu essa consciência, que hoje está readquirindo. Existem muitas pessoas que não sabem, mas a Bíblia era um livro libertador. Eu lembro a minha mãe contando que 1950, 1945, chegava carregamento de Bíblia em Florianópolis, da Alemanha, eles queimavam. Porque se você lesse a Bíblia, você ia ler uma série de informações que a igreja se contradizia. Então, criaram uma coisa para oferecer. O Geraldo, o que que nós estamos passando, Geraldo? Aqueles que querem dominar ficam criando dificuldade para vender facilidade. Exatamente isso, é uma forma de dominar, né? E aí a gente conhece a forma de se libertar. Vamos para ela, vamos nos instruir. Valeu, Geraldo. Ô Luiz, agora o Luiz falou um negócio que eu sou obrigado a esticar um pouquinho. Hoje nós estamos numa crise muito séria, porque nós temos. Olha só, antigamente queimavam o livro para a gente não ter informação. Sabe o que hoje que eles fazem? Eles pulverizam informes e informações para a gente não ter capacidade de assimilar tanta informação. Então é uma outra forma de. Não a assimilação do que é verdade. Então, ou é falta ou é excesso. Eu encho você de informação. Então, inventar esse aparelho aqui, né, o celular, inventar essa outra desgraça aqui que nós estamos usando agora, que é o computador, são ferramentas fantásticas que nós estamos aqui usando ela. Mas, se mal utilizada, gera em nós uma ansiedade desregrada. Eu quero saber de tudo. É um monte de passaginha, é gente mandando, não, porque fulano falou isso, sicrano falou aquilo, e polêmicas que se criam, sabe? É uma pulverização de desinformação que, para a gente, no meio dessa confusão toda, achar o que é informação e que nos faz bem, é uma dificuldade, talvez maior até do que quando você não tem a informação. Porque quando você não tem, qualquer restinha de informação ajuda. Agora, quando você tem muito, você não consegue selecionar do muito. Por isso que nós, aqui no Programa Visão Espírita, insistimos há muitos e muitos anos que o Espiritismo, como muitas outras doutrinas e filosofias, ele é libertador, ele é consolador. Mas, para isso, eu preciso estudar. E o estudo é a liberdade, o estudo do conhecimento, da convicção. Então, hoje nós vamos ler o começo da Gênesis, que vai explicar a razão de ser do Espiritismo. Aonde Kardec se baseou? E é um livro que já há 170 anos está sendo examinado para que as pessoas consigam entender e questionar, tá? Não, e detalhe, há pouco tempo ainda saiu uma polêmica que a tradução que a gente usa da Gênesis agora é ainda uma tradução baseada num. Não na última versão de Kardec, né? O É pessoal isso aí. fica criando polêmica, gente, onde não precisa. Ao invés de entender, é dificultar, né? É mais complicação. É assunto para falar dentro do, tomando um cafezinho no lugar lá, sozinho, de dois amigos, tal. Não para publicar um livro. É que esses caras querem ganhar dinheiro Isso, publicando, né, cara? Esse é o problema. exatamente. Muito bem, meus amigos, agora são 10 horas e 14 minutos. Quando eu li a introdução, agora dessa vez, do livro A Gênese, consegui ler um parágrafo mais ou menos em 10 minutos, e aí eu sempre, quando eu tenho as minhas dúvidas de física, de matemática, eu recorro a um amigo, sempre me ajuda, é o Rodolfo. Os meus conhecimentos em matemática e física são quase zero, ele acaba me salvando e me orientando. Eu devo pensar e entender esses elementos. E quando a gente começa a ler, com cuidado, você começa a entender a grandiosidade da obra. Eu escrevi assim sobre a Gênesis. Toda a obra escrita por Allan Kardec tem o batismo da autenticidade das fundamentações científicas confirmadas por inúmeros fenômenos mediúnicos em toda a Europa. Particularmente, o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, veio a público em 1868, traz um farto material para estudar, comparar, refletir e estabelecer possíveis aproximações com a ciência. Seus capítulos são primorosos pela riqueza do conteúdo. Todo livro é bom, mas a sua introdução e o primeiro capítulo deveriam estar expostos em lugar visível, em letras grandes, na entrada de todo o centro espírita. Hoje vamos abordar os três primeiros parágrafos da introdução do livro, que já tem muito assunto para ser discutido. Então, em cima dessas premissas, quando você lê a introdução, me permite fazer essa pergunta ao Luiz. Luiz, na introdução, Allan Kardec escreveu assim, que essa obra, a Gênese, se constituiria um passo à frente nas consequências e aplicações do Espiritismo. Por que que ele falou isso, Luiz? Ô Geraldo, ele veio trazer luz sobre três questões fundamentais, que era a gênese, ou seja, a origem de tudo, né? Que era uma origem em 7 dias, né? Com um passe de mágica. Os milagres, que o próprio nome já diz, coisas inexplicáveis, misteriosas. E as predições. Então, ele traz luz sobre essas questões, onde qualquer pessoa com um mínimo de cultura era obrigado a engolir que as coisas eram assim e a gente tinha que aceitar como elas eram, né? Pela fé. Então, você raciocina. A nossa doutrina, e hoje o Espiritismo encontra ressonância em todos os lugares, por uma razão muito simples. O Espiritismo é racional. Segundo as palavras de Kardec, ele encara a razão face a face. Ele não desvia. Ele se explica. Ele argumenta. E ele prova. Então, com o advento, acrescentando ao material o elemento espiritual, o Espiritismo juntou os dois elos que o mundo precisa para entender. As coisas não são só materiais. Por trás do material existe todo um universo. Jesus se referiu a esse universo dizendo assim: o meu reino não é desse mundo, só. E nos apresentou a parábola do rico e do Lázaro. Foi o que ele nos deu. A doutrina espírita, o Geraldo, ela nos colocou diante de fatos. Os espíritos pegaram um espírito materializado e pediram que ele aspirasse com uma barita um elemento, e pediram que ele expirasse esse elemento. E mostraram que houve queima de carbono. Essa queima de carbono provou cientificamente o que os espíritos diziam, que nós temos um corpo espiritual que tem todos os órgãos como nós temos com o corpo físico. Uma prova científica, uma evidência. Então, para o mundo atual, que é um mundo racional, não tem outra linguagem. E a doutrina espírita nos trouxe a evidência do mundo espiritual. Não é uma coisa nova. O apóstolo Paulo, 1.700, 1.800 anos antes, já tinha dito. Assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual. Mas você tinha que acreditar nisso através da fé. E o Espiritismo provou. O que o Espiritismo fez, ele propiciou a qualquer cientista que tocasse, que visse, que apalpasse, que testasse. William Crookes teve um espírito à sua disposição durante 3 anos. O cara, o cientista mais famoso, mais competente da Inglaterra no século XIX, teve a seu dispor um espírito fazendo tudo o que ele pediu. Pesou, examinou, tirou o pulso, fez o que quis. E expôs isso ao público acadêmico. E o que nós já fizemos esse comentário às vezes anteriores, o público acadêmico que não se debruçou sobre os fatos continuou duvidando. Mas nós não podemos obrigar que a ciência se debruce sobre os fatos. Então nós não podemos ficar com essa paranoia de ficar buscando o apoio de uma ciência que não quer se debruçar sobre os fatos. Nós temos que tocar o mundo em frente, né? Nosso negócio não é ficar nessa de ficar provando tudo que a ciência quer, não. Faça como o William Crookes fez e tantos outros cientistas fizeram. O Oshorowicz é um polonês que foi uma fábula. Quando William Crookes declarou perante a academia que os fatos espíritas eram reais, ele não sabia nada sobre o espiritismo. E aí, depois, quando ele se tornou espírita, ele deu uma declaração fantástica. Ele disse assim: quando eu me lembro que, na ocasião que o William Crookes, na academia, declarou que o espiritismo era uma realidade, e os cientistas começaram a rir dele, eu dei um sorrisinho com o canto dos lábios, como quem diz assim, coitado, né? Eu me enrubesco de vergonha. E só chega a essa conclusão, Geraldo, quem se debruça sobre os fatos. É isso É aí, Geraldo. interessante, Luiz, que hoje na medicina está muito em voga a medicina baseada em evidências. Livra a Gênese, Espiritismo baseado em evidências. É só você estudar que as evidências estão nas suas mãos. Nessa sequência, eu pergunto ao Alan. Luiz abordou muito bem sobre milagres, Gênesis, as predições. Alan, o Espiritismo abriu uma porta, mas por que tantas interpretações diferentes no mundo da Gênesis, milagres, das predições? O que aconteceu para o entendimento da humanidade ficar tão variado assim? Bom, vou contar a história da humanidade em 2 minutos. Então, a história. Olha, gente, é o seguinte, ó, eu acho que é importante a gente definir as palavras. Quando a gente fala o que que é a Gênese, né? A Gênese é todo começo, é toda origem, né? Então, normalmente ela é usada no meio religioso como a origem e o desenvolvimento dos seres. Nós temos lá no Antigo Testamento a Gênese, tá lá o começo de tudo. Daí começa lá com Adão e Eva, não sei o quê, tá, tudo aquilo lá. É, aquilo lá é uma mitologia, uma alegoria, né, que é trazida desse começo. Aí tem gente que interpreta aquilo lá ao pé da letra e acredita que realmente teve Adão e Eva. E eu vou aqui parafrasear o Divaldo Pereira Franco, né, que ele, numa palestra, ele fala um negócio que eu acho até muito engraçado. Ele fala assim: então, vamos lá. Deus criou Adão, da costela de Adão criou Eva. Aí Adão e Eva teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim foi expulso do paraíso lá para um lugar lá, nos arredores do mundo. E lá a sua prole foi numerosa. Então aí Divaldo pergunta assim: com quem que ele teve? Com a macaca? Né? Como que criou-se aqueles seres lá? Porque só tinha Caim e Abel. Caim criou com quem lá? Né? Então, assim, é uma alegoria que quem leva ao pé da letra não faz o mínimo de uma reflexão coerente. Né? Então, por isso que tem gente que leva essa explicação da Gênese. E detalhe, essa explicação da Gênese, que está no Velho Testamento, nós já, antropologicamente, historiologicamente, já provamos que a humanidade existia muito antes da Bíblia. Então, quer dizer que aquilo é uma alegoria que um povo começou a organizar. Aí, quando a gente pensa em milagre, o que é um milagre? Um milagre é algo fora do comum. É inexplicável com as leis naturais. Desde que eu entenda as leis naturais, sem ou não consigo estudar. Por exemplo, há muitos anos atrás, um relâmpago era um milagre, né? Um relâmpago cair por fogo numa árvore era uma coisa inexplicável, aquilo era um milagre, né? E caiu justamente a árvore e fez uma ponte para passar em cima de um rio que a gente não conseguia transpor. Milagre, né? Aquilo foi um milagre. Um mero acaso do clima, que descarregou um raio, que é por diferença de potencial. A árvore, como era a mais alta, provavelmente era a que atraía mais o raio, tomou a raiada lá, ela quebrou, porque o raio é uma descarga alta de energia, caiu e fez uma ponte. Ah, que legal, né? Então, assim, Deus participou disso? Pode até ser que os espíritos da natureza ajudaram um pouquinho ali, mas não é um milagre, existe um fenômeno explicado por trás disso, né? Esses dias estava uma pessoa lá falando de um rapaz aqui que já desencarnou há muito tempo no Brasil e que agora ele foi citado pelo Papa como um beato. Diz que primeiro você tem que ser citado como beato para depois virar santo, né? E o beato, porque foi o seguinte, ele estava lá morto, o pessoal tem fé nele, não sei o quê. O pai de um rapaz que estava doente foi lá no túmulo dele, rezou e o filho melhorou. Então aquilo foi considerado um milagre feito por esse beato, esse menino aí. Mas Jesus, quando curava, Jesus, ele falava assim, tua fé te curou, não fui eu. Assim, se Jesus deixava claro isso, o único espírito puro que teve entre nós, se não sou eu que estou curando, é a tua fé que está te curando, a fé desse pai, desse menino, e provavelmente do menino, e os merecimentos do menino, é que curaram o menino. Não foi aquele menino morto lá que fez o milagre. Não tem lógica dentro das leis naturais. Então, aí vem um outro campo de entendimento, que é esse campo de entendimento do que seria, então, um milagre. E a predição, né? Eu falei em 2 minutos, mas acho que eu já estou falando uns 3. A predição um ato, uma ação de prever o futuro. Eu estou prevendo o futuro. Então, prever o futuro, aquilo é tido como... você pega lá Nostradamus, né? O Nostradamus escreveu aquelas previsões dele lá há centenas de anos atrás e as pessoas ficam tentando encaixar nos tempos aqueles... Ah, ia haver um tempo que... pode ser que ele fez até previsões mesmo, pode ser que ele era um espírito iluminado que conseguiria ver muitas coisas. Mas a previsão só é permitida por Deus para normalmente ela não acontecer. Então, se eu prevejo que o mundo vai acabar em 2050, o que eu posso fazer para não deixar o mundo acabar? E não é ficar vivendo esperando o mundo acabar, é muito pelo contrário. É que o pessoal entende a previsão como um fato inconteste, que é para acontecer. Não, a espiritualidade, primeiro que ela não tem o futuro feito. Ela pode falar, olha, se continuar as coisas como estão indo, vai acontecer isso. Então, se você mudar o rumo do negócio, não vai acontecer aquilo. Vai ser diferente. Então, são alertas para eu mudar a minha ação hoje. Só que as pessoas têm ali num sonho, ah, o fulano vai morrer de carro, um acidente de carro. Tá bom. Mas o que o fulano faz? Ele dirige o dia inteiro. Como que ele dirige? Correndo com o carro. Qual a chance dele morrer de acidente de carro? É grande. Então chama o fulano, monta, põe numa reciclagem, mostra para ele o que é correr com o carro, como que ele pode morrer ou matar naquele carro e tal. Reeduca o fulano e ele não morre de acidente de carro. Agora eu fico esperando que isso aconteça, né? Então, por isso, peraí, Luizinho, se já começa. Por isso, quando a gente fala assim, em Gênesis, milagre e predição, você imagina quanta abertura dá para interpretações variadas. E, normalmente, cada religião aí conhecida se ateve a fatos do começo da humanidade, de supostos milagres, e de predições de alguns seres ali viventes para criar todo um corpo doutrinário. E aí, logicamente, vão ter centenas de pontos de vista muito contraditórios uns dos outros. Eu acho que eu fui meio longo na resposta aí, mas não tinha jeito, Geraldo. Fala, Luizão. O Alan, só confirmando isso que você está colocando, não sei se vocês estão lembrados, há pouco tempo atrás, eu acho que uns 2 anos no máximo, foi prognosticado que um avião iria cair ali em Congonhas, um voo, não sei se de que qual era a companhia, tal. Aí que o pessoal fez? Alterou o número do voo. Pronto. Aquele voo que era previsto cair, não vai mais acontecer, vai ser outro número. Isso. Essa é a finalidade da predição. Só essa. É reorientar, é dar um vislumbre. Ó, se vocês continuarem nesse rumo aí, vai bater, vai acontecer. Então muda. Não espera Isso aí. acontecer, né? Muito bem. A introdução, quando nós iniciamos o segundo parágrafo, no meu entender, ele aborda um tema que acredito, dentro da minha dificuldade, que talvez seja um dos temas mais amplos dentro dessa introdução. Escreveu Kardec, o Luiz, existem dois elementos que regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Nessa primeira leitura parece ser uma coisa simples. Mas, Luiz, por favor, o que é o elemento material e o que é o elemento espiritual? Para que a gente possa se utilizar dos dois para entender a vida. A ciência, ela foi dissecando a matéria até o ponto em que essa matéria ia se subdividindo, né? Chegamos lá ao ponto do átomo, que era o núcleo, o elétron e o próton e o nêutron, né? Próton, o elétron e o nêutron. E aí a ciência continuou dividindo, até que a ciência chegou num ponto que ela dividiu, e a divisão disso, ela se comportava às vezes como matéria e às vezes como energia. E diz a ciência que é de acordo com o olhar do observador. A doutrina espírita nos diz que tudo provém do fluido cósmico universal. É o elemento inicial. Hoje a ciência está aí com aquele aparelho astronômico, né, bombardeador aí de elétrons, buscando aí o que eles chamam da partícula de Deus. Sempre buscando a menor partícula de onde parte tudo. E eu acredito que a ciência, em progredindo, progredindo, progredindo, vai chegar uma hora que ela vai chegar no fluido cósmico universal. A gente, como teoria, já parte disso. Então, por exemplo, o nosso corpo espiritual, ele é espiritual, mas ele é composto de matéria. Matéria rarefeita, matéria quintessenciada. A ciência nos dá a informação de que o peso da massa do universo, ele é composto 5% dele, dessa matéria que nós conhecemos. 70% é de uma energia escura e os outros 20 e poucos por cento da matéria escura. O que é energia escura? O que é matéria escura? Energia escura e matéria escura é alguma coisa que a ciência só constatou que existe, mas não conseguiu definir ainda o que é. Então você observa que a ciência avança, né? Você que veio da área de medicina, você sabe que quando se examinava o cérebro, o que há da moda era a trepanação, né? Furava o cérebro com uma broca para ver o que tinha dentro. Hoje a medicina está ultra moderna, não precisa mais estragar nada para ver o que que tem lá dentro, se as pesquisas. E a ciência, Geraldo, nada mais é do que o avanço para constatar aquilo que existe. A ciência não inventa nada. Ela pura e simplesmente descobre. E é isso que ainda o ser humano não entendeu. O ser humano não entendeu ainda que ele só está descobrindo aquilo que já existia. Quando a ciência chegar no fluido cósmico universal, ainda vai ter a pachorra de dizer assim: tá vendo? Deus não existe. Nós constatamos o elemento primordial. Que ciência é essa, Geraldo? A de hoje. Mas você é testemunha que a própria ciência de hoje, uma parcela dela, já chegou à conclusão que o elemento espiritual, ele tem uma parcela enorme nas nossas questões de doença. Mas ela está caminhando para lá. E vai chegar lá. Você lembra que uma porção de coisa a ciência negava, negava, até que abriu, constatou. Então, a ciência que quer ver para crer, ela demora para chegar lá, mas vai chegar. Então, a ciência, respondendo à sua pergunta, ela vai constatar exatamente isso que a Gênesis afirma. Existem esses dois elementos, a matéria e o espírito. E esses dois caminham juntos. E o espírito, para a sua evolução, precisa da matéria para adquirir a experiência. É o que nós fazemos. A única coisa que a matéria serve é como campo de vivência para que o espírito amadureça. É isso aí. Eu entendo que a ciência é uma questão de tempo. Ela vai integrar a ciência à realidade do espírito imortal. E isso vai mudar a história da humanidade. Mas, dando sequência, Alan, o Luiz abordou muito bem, falamos da ciência material. O elemento material, ele é amplamente estudado pela ciência convencional. Como fazer, Alan, para conhecer e estudar o elemento espiritual, assim como se estuda na ciência material? Eu gosto dessas perguntas, Geraldo. É Eu interessante. estou desconfiado que ele te persegue, ela. Eu acho que é perseguição. Eu acho que é perseguição. sem querer provocar intriga. Mas é amigo, né? Ele persegue, ele bate na minha porta, eu não vou dar o Isso. pão para ele. Claro que eu vou dar o pão para ele. Isso aí. Faz de conta que ele está batendo agora com uma pergunta no meio da madrugada, eu não vou responder para ele, mas claro que eu vou responder para o Geraldo. Ei, Geraldo, mas as perguntas são boas, viu, Geraldo? Você está fazendo o trabalho de Allan Kardec. Kardec Tá era um bom ficando bom isso perguntador, aí. ele está ficando bom. Kardec era um bom perguntador, e isso fez toda a diferença para a nossa qualificação, né? O elemento, fazer, né, para estudar e conhecer o elemento espiritual. Bom, antes de mais nada, eu acredito que a gente precise fazer um processo de autoconhecimento. Então, por exemplo, você, acho que a maioria dos que estão aqui nos ouvindo já foi num velório. Aquele nosso querido parente, amigo que está lá morto, ele não é mais aquele nosso parente, querido amigo, é um corpo. Mas por que que aquele corpo antes era o meu amigo, parente, lá tal, e agora é aquele corpo que vai decompor e tudo mais? Por que que, o que que muda daquele que era o meu amigo daquele ali? Não é o mesmo corpo? É o mesmo corpo. O que que animava aquele corpo? Né? O que fazia o coração dele bater? Que é o músculo involuntário, né? O que fazia aquele corpo funcionar? Impulsionar a respiração para trocar oxigênio no meu sangue. O que fazia aquele ser pensar. Porque o cérebro continua lá naquele corpo. Quem fazia a regência de todo esse conjunto de órgãos que a gente chama de corpo físico? É um elemento que a gente aqui chama de espírito. Alguns vão chamar de alma, até para nós a gente diferencia. Alma é essa essência enquanto encarnada, espírito é depois de desencarnada, é a mesma coisa, na realidade. Só damos nomes diferentes para ficar mais fácil, as explicações. Esse elemento, esse componente do indivíduo ali vivo, que deixa de estar naquele corpo morto, é a essência espiritual. Bom, então, a partir do momento que eu começo a distinguir que naquele corpo morto, a diferença daquele corpo enquanto estava vivo, alguma coisa que o animava, eu começo a identificar que existe alguma coisa. O nome que eu vou dar, pouco importa. Nós chamamos de espírito, então vamos convencionar espírito, beleza. Mas só que entre nós aqui, beleza. Esse espírito, se ele existe. Ele existe desde quando? Então eu começo a questionar. Ele existe só para esse meu corpo? Mas se ele existe só para esse meu corpo, por que que eu sou tão diferente dos outros? Porque se Deus é justo, aí eu tenho que fazer essa reflexão também, ele não pode dar um corpo pior para um e um melhor para o outro, porque daí ele não seria justo. Se todos fossem criados uma única vez, todos teriam que partir do mesmo tipo de corpo, dentro da lei de justiça de Deus. Como nós partimos de corpos diferentes e muito diferentes, com limitações muito diferentes, em situações econômicas, sociais, sanitárias muito diferentes, por que desta diferença partindo de um Deus infinitamente justo e bom? Por que ter essa diferença? Porque tem que ter uma explicação. Da onde eu vou tirar essa explicação? A explicação que eu, Alain, mas me convenci e sou convicto dela, é a explicação espírita das diversas reencarnações. Então, quando eu chego aqui, eu estou Alain, não sou Alain. Eu sou uma soma de psiquismos vividas que vai viver mais um capítulo da vida, enquanto eu encarno nessa figura chamada Alain. Mas eu tive outras encarnações em outros corpos, em outras culturas, de outras maneiras, né? E com esse contexto, eu consigo diferenciar as diversas encarnações de um de outro. Quando eu tenho e tomo a convicção que existe essa força que a gente chama de espírito ou elemento espiritual, aí eu tenho condição de começar a entender, a estudar o que é esse tal de espírito. Por que Deus, compondo o espírito e da matéria, fez tudo? Por que que só da matéria ele não consegue fazer? Por que que só do espírito ele não consegue fazer? E aí eu começo a buscar, a entender, a buscar as explicações. Agora, Kardec deixava claro: se você não acredita em Deus, para de estudar o espiritismo, porque não dá para continuar. E se você não tem convicção da reencarnação, também não dá. Então, talvez não chegou a sua hora ainda de estudar o espiritismo. Espera mais um pouco. A partir do momento que você tiver a convicção de Deus e da reencarnação, aí nós vamos estudar e avançar no conhecimento espírita. É isso aí, Geraldo. Geraldo, só quero acrescentar uma coisa. O que que o Kardec fez? Ele se debruçou e estudou as questões. E ele propôs à ciência que fizesse o mesmo, continuasse. Nós estamos há 160 anos que a ciência perdeu de se debruçar sobre os fatos, hoje ela teria muito mais conhecimento do que ela tem. Exatamente isso. O Alain, ele elaborou de maneira muito pedagógica raciocínios que se seguem para entender o espírito. Uma pergunta para você, Luiz. O elemento espiritual pode ser estudado fora do centro espírita. Faz de conta, a Unicamp, a Faculdade de Medicina Unicamp, liga para você: você é o Luiz Pessoa, tal? Nós estamos interessados em estudar o espírito aqui na Unicamp. Quais as orientações que você daria para estudar o espírito fora do centro espírita, se for possível? Eu diria o seguinte: vocês já começaram a fazer isso. É só você se aprofundar com aquilo que vocês chamam de psique. Você não tem a psicologia, você não tem a psiquiatria, você não tem a série de nomes que vocês já definiram o elemento correto, se debruça sobre ele. E outra coisa, para você, o Kardec sempre repetia isso, para coisas diferentes, nós temos que ter nomes diferentes. O Allan falou, o espírito encarnado, ele chama alma, porque está animando um corpo. O espírito desencarnado é espírito, porque está isolado, não está animando nada. Então, descubra como você vai detectar isso que você chama de psique, porque você não consegue detectar isso com os instrumentos que só detectam coisas materiais. Aí a ciência vai se debruçar e vai fazer uma constatação. Ela vai dizer assim: olha, não é que esses danados desses espíritas estavam no caminho certo? Aí ela vai começar a se debruçar um pouco e se tornar um pouco mais humilde e dizer assim: olha, ainda não tem comprovação científica. Mas isso que os espíritas chamam de reencarnação, isso que os espíritas chamam de espírito, é a probabilidade mais melhor que nós temos até agora. Se tiver uma outra melhor, nós vamos substituir. Mas por enquanto é essa. Muito É isso bom, aí, Geraldo. muito bom. Aí agora eu pergunto para o Alan, dando sequência nos parágrafos. Ah, Alan, Diga, diga. Kardec escreve: o Espiritismo demonstrou. Você quer fazer alguma pergunta, mano? Não. Estou falando e vem. Você pergunta para mim, vem. O Espiritismo É uma demonstrou. brincadeira, João. O Espiritismo demonstrou a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. A pergunta que eu faço ao Alan. Alan, a vivência, ou a convivência com o fenômeno mediúnico é suficiente para entender o que é o Espiritismo? De forma nenhuma. Não. Ah, o fenômeno mediúnico, ele é uma das ferramentas do estudo do Espiritismo. Mas também ele está presente numa série de outras doutrinas espiritualistas. A mediunidade, quando bem acionada, quando bem utilizada como ferramenta, ela ajuda muito, né? Ela ajuda muito porque a gente vai ver no próximo, eu não vou tirar o suspense, eu não vou contar. No próxima semana, na continuação desse estudo, nós vamos falar como Kardec desenvolveu o trabalho. Ela encaixaria perfeitamente nessa pergunta sua aí, mas não vou falar, vou deixar para semana que vem. Kardec utilizou de um método da mediunidade para trazer para nós essas respostas todas, com muito bom senso, com muito discernimento, com comportamento científico, inclusive. Não foi uma coisa que ele fez porque, ah, eu acho que. Não. Inclusive, quando ele achava alguma coisa, ele também tinha o direito de achar, como nós também achamos, ele deixava claro que aquele comentário era dele, não era dos espíritos, porque ele estava escrevendo, ou coordenando, ou já juntando material que era dos espíritos. Então, quando ele fazia alguma inferência, algum comentário, algum pressuposto que ele colocava, eu, Allan Kardec, acho que. Então, assim, o bom senso neste uso dessa ferramenta é essencial. Por exemplo, essa semana eu encontrei com um rapaz, e esse rapaz ele foi já no Espiritismo, na Umbanda, na Macumba, vários espiritualistas, né? E aí, eu conversando com ele, eu perguntei assim: por que que você procurou tudo isso, né? Por que que você ficou procurando tudo isso? E aí ele não conseguia me responder direito por que que ele fez aquela procura toda. Eu falei: olha, provavelmente você ficou pulando porque você queria que alguém encarnado que você visse respondesse às suas necessidades. Então, ninguém vai bastar, porque ninguém está apto a responder às suas necessidades. Só você. Falei, para de procurar um guru. Aceita estas doutrinas como ferramentas de autoconhecimento. Aí você avança. Então, a mediunidade é uma ferramenta de comunicação com os espíritos. Ponto. Só. O que eu faço com essa informação? Da mesma forma, o celular é uma ferramenta que traz informes e informações. O que eu faço com essa informação? O livro é uma ferramenta. O que eu faço com essa informação? Então, a ferramenta mediunidade é muito importante e nos ajuda e ajudou muitas vezes. Mas o que eu faço com essa informação? Essa talvez seja a coisa mais importante, Geraldo. Perfeito. E é muito comum as pessoas confundirem a mediunidade com o título. A pessoa acha que ser médium é ter um título. Eu sou vidente. Eu sou médium de passe. A mediunidade está simplesmente sinalizando qual é a sua maior necessidade. E o que você deve fazer para usar aquele instrumento, aquela possibilidade que está na sua mão. Sem contar, Geraldo, aqueles que você fala assim, ah, você é espírita, então você é médium? É quase que fosse uma pergunta consequente ao você falar que é espírita, né? Não tem nada a ver isso. Nada a ver isso. É só uma ferramenta que o espiritismo... Existe um erro no futebol, quando o indivíduo faz aquele gol meio estranho, o cara fala, é um gol espírita. Gol espírita, não tem nada a ver com gol espírita. O cara chutou, a bola entrou, né? Mas, enfim, introdução, Luiz, o Kardec fala nas escrituras, como o Luiz é um estudioso, né? Que nas escrituras existem vários registros de fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. Você, como um grande estudioso, autor do livro Vade Mecum Espírita, você pode citar algum desses fenômenos registrados nas escrituras? Jesus, quando subiu no Monte Tabor, ele se encontrou com Moisés e Elias. Por que que o João Batista não estava lá? Porque Elias e João Batista eram o mesmo personagem. Quanta coisa isso prova, né? Ou se João Batista aparecesse, Elias não aparecia. Agora, seria uma prova se aparecesse Elias e João Batista. Mas não. Apareceu Moisés e Elias. Então, a Bíblia, sem saber que o Espiritismo existiria, ela já produzia provas de que o Espiritismo está certo. Como é que Jesus apareceu? Jesus apareceu num corpo fluídico. Você lembra que Jesus comeu um peixe? Sim. Eu não falei que... Na estrada de Emaús, né? Na estrada de Emaús. Comeu peixe. Provou uma coisa que o Espiritismo, depois de 1.700 anos, provou. Que o cientista deu barita para o médium, para o espírito materializado, ele aspirou a barita e provou que queimou carbono. Então, Jesus, com o peixe, provou que o perispírito tem estômago também. A barita provou que tem pulmão. Jesus provou que tem estômago. O Geraldo, eu cataloguei isso no Vade Mecum. Se você pegar a Bíblia no Vade Mecum, você vai ver que é o maior número de registros do Vade Mecum. Enquanto um livro normal tem 90 registros, a Bíblia deve ter, eu estou chutando agora, mais de 1.000. No Velho Testamento, Geraldo, no Velho Testamento, o profeta Samuel, eu vou lembrar o nome. Ele evoca Samuel através da pitonisa. E a pitonisa diz assim, está saindo da terra. E Kardec depois explica por quê. porque eles imaginavam que o espírito se encontrava na terra, junto com o corpo. Então, por isso que ela via saindo da terra. A gente tem que tomar muita coisa com relação, muito cuidado com relação ao que o vidente diz. Porque o vidente, ele conclui. Tem coisa que ele não vê, mas ele conclui. O maior testemunho disso foi Davi. Quando viu Jesus morrendo na cruz, ele colocou palavras na boca de Jesus. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sabia que Deus jamais desamparava um profeta. E ele viu Jesus morrer. Aí Jesus morreu, ele disse assim: só pode ser porque Deus o abandonou. Então ele falou, ele não ouviu da boca de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? E o que que Jesus fez? Recitou o Salmo de Davi. E, por não conhecerem o Espiritismo, imaginaram que Jesus se julgou abandonado por Deus. Geraldo, o Espiritismo, como o cristianismo, surgiu no seio da religião que dominava a Terra naquele período. A religião não aceitou. Então, como o cristianismo não foi aceito por judeu, o espiritismo também não foi aceito pelo catolicismo, pelo protestantismo. Isso aí representa um atraso para a humanidade. Porque se essas religiões tivessem partido daquela base com muito mais solidez, o mundo já estava muito mais avançado. É o que a ciência fez com o espiritismo. Você vê que a história se repete. Onde você colocar o homem, você coloca a confusão. Valeu, Geraldo. Alan, ele é um estudioso da ciência psíquica e ele tem uma convivência no meio acadêmico bastante diferenciada. Pergunta a você, Alan, que falta a ciência do mundo admitir o elemento espiritual diante de tantas evidências que nós temos? Ô, Geraldo, eu acho que é assim, rapaz. Eu sou bem leve com a ciência, sabe? Por sinal, eu acho que ela é uma grande ferramenta para a nossa transformação. Inclusive, Kardec deixava claro que, na dúvida, que a gente ficasse com a ciência. Ele tem essa afirmação: se você tiver em dúvida, fique com a ciência. Eu acredito que o meio religioso acabou deixando a ciência muito sectária. Por quê? Porque para a ciência existir, ela tinha que ir contra a religiosidade. Então, a religião queimou e pôs na fogueira inúmeros pesquisadores, né? A gente aqui não precisa nem pensar muito, são muita gente, muitos condenados pela pesquisa. Aí ela só permitia que alguns pesquisadores dentro dos conventos, monastérios, pesquisassem. Fora, era bruxo. Então queima, é bruxo, queima. Né? Pensou em qualquer coisa que saia do que eu quero que você pense e possa abrir sua cabeça, queima. Então os cientistas tiveram que criar, e daí vem o método cartesiano, né? Tiveram que criar um método que comprovasse tudo. O método cartesiano talvez funcionou por muito tempo, eu hoje já questiono. Já deveríamos estar pensando num novo método de comprovação científica. Por quê? Porque o método cartesiano, ele comprova a matéria. Ele não comprova o espírito. Ele é voltado unicamente para a matéria. Mas por que que a ciência fez isso? Porque ele fala assim: o espírito que fica a religião. Nós já temos muito material para provar na matéria. Deixa isso. Só que hoje existem muitos cientistas que estão encontrando o espiritual no meio da pesquisa científica. Então, por exemplo, um astrofísico aí, alguns anos atrás, escreve um livro chamado Ponto de Mutação. Fritjof Capra, ele escreve esse livro, e nesse livro ele fala que um dia a ciência e a religião vão andar de mãos dadas. O erro de Fritjof foi dar uma data lá, ele dá um ano lá, que eu nem lembro qual que é, que aquilo ele está tentando ser um Nostradamus. Então, aí ele caiu em descrença em vários meios por conta dessa data. Se ele tivesse suprimido essa questão de data e tivesse mantido a ideia, eu assinaria embaixo a ideia dele. Por quê? O dia, você imagina só. Você imagina quando a ciência e a religião tiverem andado de mãos dadas. Nossa Senhora, eu vou descobrir alguma coisa para a humanidade, não para ter lucro, mas para compartilhar saúde, para compartilhar bem-estar, para compartilhar... É lógico que tudo tem um custo, então a gente vamos ratear esse custo, mas não precisa deixar dois ou três ricos, né? Deixa, faz aquilo vivenciar como um custo, como só o custo daquele produto, com aquele item, né? Então, existe muita exploração. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de uma carência de fornecimento geral, de uma série de insumos, de uma série de processos fabris. E aí, o que acontece? Todo mundo, mesmo quem não está faltando insumo, está subindo os preços. Vai gerar uma inflação, vai gerar um custo de vida ampliado, vai gerar uma diferença social maior. Por quê? Porque existe o especulador, que é aquele que pega essa informação e fala, eu vou ganhar dinheiro. Né? Não existe uma moral religiosa amparando essas decisões. Só uma calculadora. Fale, Luiz. Você lembra o que Kardec disse que era o problema do mundo? Me ajuda. Egoísmo. Ah, sim. O egoísmo é a raiz de todos os vícios. Né? Então, quando a gente deixar de ser sectário, tanto a religiosidade quanto a ciência, e a gente se abrir um para o outro, nós vamos nadar de braçada e olha, com motorzinho de popa ainda. Vamos embora, vamos avançar muito rápido, cara. Tá. Mas falta essa conversa. Sua resposta foi brilhante e me preparou para fazer a próxima pergunta para o Luiz. Porque, assim, existe um vício humano que o errado é o outro, né? O outro é que tem problema, a gente não tem problema. Não. Então, eu coloquei assim para o Luiz. Junto com Allan Kardec, outros espíritos missionários contribuíram para a fundamentação científica da doutrina espírita. Quer dizer, eles vieram ajudar a Kardec. Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Charles Richer e vários outros. Você acha, Luiz, que falta alguma coisa no espiritismo para também sensibilizar a ciência? Você não acha que está faltando estudo, está faltando pesquisa, para a gente não ficar só acusando a ciência? O que falta para o espiritismo crescer mais? Ô, Geraldo, existe muito mais do que você possa imaginar espíritas fazendo ciência. Muito bom. Agora, nós não temos que provar nada para ninguém. O que nós temos que fazer é não perder o rumo. Então, por exemplo, o espiritismo científico, ele não pode ser desviado. Nós não podemos ficar nessa só religiosidade, né? E esquecer esse ramo da coisa. Então, nós temos que continuar batalhando naquilo que Kardec começou. Kardec deixou o método. Você pode por até mais citar que a gente... sobre o Enlip. Isso aí. O público então, sabe o que é. Então, nós temos, por exemplo, o Enlip, como você falou. Nós temos lá o CCDPE, que é um grupo que só faz pesquisa. E esse pessoal se debruça em pesquisa. O que eles estão fazendo é uma coisa assim, é outro mundo. Por outro lado, nós temos isso que o Allan acabou de comentar. Nós temos as editoras que querem faturar. Então, por exemplo, se você vê essas obras, como você falou, Ernesto Bozano, Leon Denis, Gabriel Delane, cada vez mais as edições desses autores vão sendo rarefeitas. Por quê? Porque não tem consumo. Por que que não tem consumo? Porque não tem divulgação. Eu estou fazendo duas lives com Florianópolis exatamente falando sobre isso, sobre os personagens do Espiritismo. Os jovens que nos ouvem, eu já fiz uma outra com Pernambuco, os jovens que nos ouvem, eles precisam ouvir falar disso, porque eles estão sendo bombardeados por aqueles órgãos que vendem livros e não vendem os livros que seriam o ideal para a doutrina. Eles vendem o que compensa, o que tem vendagem. Eles querem isso aí, lucro. Então, você vê que nós compomos uma corrente que eu acho que nós temos que trabalhar muito, porque nós queremos divulgar as boas obras. E as editoras querem divulgar o que o povo consome. Se o que o povo consome não presta, não interessa. Eles querem vender. Então, cada vez mais, nós temos que chamar a atenção do nosso público sobre um acervo que está jogado às traças. Eu não concebo que uma biblioteca de um centro espírita com 4 mil títulos, você vá pesquisar lá, você tem 5 livros emprestados por mês. Absurdo. Agora, por que que isso acontece? Porque as editoras estão ganhando. As editoras estão avançando e nós estamos fracassando. Nós temos que falar mais, nós temos que insistir mais, nós temos que bater mais nisso. Porque na medida que a gente conseguir que 10 jovens peçam o livro do Leon Denis, do Gabriel, aí a coisa vai por... Eu já citei aqui um caso, um senhor culto que conseguiu um patrimônio aí que foi sonho dele da vida inteira. Ele chegou no auge do que para ele seria felicidade, deu aquele vazio e ele não sabia o que era. Com um simples livro, ele saiu do vazio. Paulo Estevam. Já leu Paulo Estevam, já leu Leon Denis. Geraldo, o nosso trabalho é moleza. Mas nós temos que bater naquela tecla. Leia Leon Denis, leia Kardec. A partir do momento que a pessoa diz assim, puta cara chato, deixa eu ler esse autor aí para... Eu lembro uma palestra que eu fiz na União, um belo dia, e a mocinha levantou o braço lá e disse assim, eu li o Leon Denis que o senhor falou. Ela disse assim, maravilhoso. A única coisa que nós precisamos fazer, Geraldo, é apresentar. Sim, sem dúvida. É só apresentar. Tive o prazer, junto com o Alan e com o Luiz, alguns anos atrás, nós passamos um dia inteiro lá em São Paulo, no Henrique. E só para que todos saibam, o Luiz falou isso, a pergunta foi provocativa, existe um grande trabalho científico feito por alguns espíritas e que em breve isso vai aparecer. Eu fiz essa provocação com o Luiz exatamente para ele divulgar esse Henrique. Agora, Alan, fazer a última pergunta. Você. Geraldo, vamos só aproveitar. Procurem na internet CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro. Aí vocês vão encontrar o site. CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro. Excelente. Alan, para onde caminha o Espiritismo? E junto com essa pergunta, faz de conta que ele trouxesse um garoto de 15, 16 anos falando assim, eu estou interessado em estudar doutrina espírita, que conselhos você me dá, Alan? Meu amigo, eu falaria igual a Uzi fala, comece pelo começo, sabe? Existe hoje uma necessidade muito grande em ler novidades. Mas comece pelo começo. As 5 obras básicas de Kardec. A Revista Espírita, que é maravilhosa. E se você quiser interpolar com estas obras, né, porque são obras de estudo, leituras edificantes e que também trazem muito conhecimento doutrinário, eu colocaria os 5 romances principais aí de Emmanuel, que seria Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, e colocaria as obras de André Luiz, as 16 obras de André Luiz. Se a pessoa, se vai intercalando, sabe? Como que eu fazia com essa idade aí? Né? Minha primeira palestra foi aos 16 anos, né? Então, o que eu fazia nessa época? Eu pegava o Livro dos Espíritos, palavras que eu não conhecia, porque tem português ali que eu não sabia. Eu tinha que fazer tudo à mão. Hoje tem o computador, né? Eu li, eu marcava, ia no dicionário, escrevia embaixo do meu livro lá o que significava aquela palavra, voltava na pergunta, lia outra vez, para eu poder entender a resposta. Não era só ler por ler, é ler para entender, né? Ler a resposta. Aí eu tive a grata satisfação de conviver com espíritas maravilhosos. Um deles é o Luiz, que naquele momento se reunia num foco de estudo. Inclusive, nós tentamos, na época, depois de uns anos, fundar aqui em Piracicaba o Instituto de Cultura Espírita de Piracicaba, que infelizmente não deu muito fruto, né, por egoísmo e vaidade, né? Alguns ali começaram a querer se despontar e tudo mais, tivemos que interromper o trabalho, infelizmente. Mas eu perguntava, eu era aquele moleque chato que falava, mas o que, que é isso? Mas como que é isso? Onde está escrito isso? Mas por quê? Eu quero saber isso aí. Onde que eu leio? Onde que... E assim eu fui lendo. Eu tive a oportunidade de ter alguns trabalhos também como vendedor, que eu viajava, ficava a semana inteira fora. À noite eu lia. Então, não adianta. Não tem milagre. Conhecimento, ele só vem depois de esforço. Esforço. Não tem como pôr uma varinha mágica na cabeça. E tem gente que compra o livro, põe na prateleira e acha que sabe o Livro dos Espíritos. Tem muita gente assim, infelizmente. Então, eu falaria para todo mundo, esforço. Para onde o Espiritismo vai? Geraldo, não tem a menor ideia. Eu acho que, enquanto nós nos esforçarmos em usar ele como uma ferramenta de transformação, ele vai. Quando ele deixar de ser útil, a espiritualidade vem com outra história aí, surge uma outra ideia, e é o que aquela humanidade está precisando naquele momento, sabe? É assim, mais ou menos. Não dá para prever, não. O programa de hoje foi ótimo, foi muito elucidativo, trazendo informações interessantes, porque a gênese possibilita esse tipo de raciocínio. Então, Luiz, são 11h13, suas últimas palavras. Eu recomendaria que as pessoas aproveitassem a energia que a gente doa desse programa. E eu sempre fui partidário dessa tese. O teu pai está pagando uma grana desgraçada numa faculdade para você, então não vai para a faculdade escutar o que o professor fala. Estuda antes para perguntar para o professor. Então, o que o Geraldo está falando aí, nós estamos estudando a Gênesis. Então, não custa nada, pega a Gênesis e leia a introdução, estuda a introdução, anota as dúvidas. Hoje, o Alan não parou o programa para falar nada que estão perguntando. E nós já tínhamos falado isso a semana passada. Então, aproveitem. Vá a fundo na introdução da Gênesis e no domingo que vem diz assim, escuta, vocês é que são metidos a saber? O que é isso? Entende? Então, Geraldo, nós temos que aproveitar. Isso que o Alan falou é um depoimento. Ele era um molecão, mas era um molecão chato. Porque ele vivia perguntando. Não tem milagre. Os questionamentos que ele fazia geraram conhecimento. O conhecimento é gerado por isso. De onde detalhe, eu vi? Luiz, não gerava só para mim, né? Gerava para quem perguntava também. E o Luiz, como que o Luiz começou no Espiritismo? começou escrevendo num caderno que ele lia e virou o Vadimeco Espírita, que até alguém me perguntou, eu coloquei o link nos comentários aqui para vocês entrarem no Vadimeco. É assim, é estudo, não tem milagre, não tem milagre. O Geraldo é médico. Você deixa um ano de em seminários, em convenções, Geraldo? 5 vezes por ano. Ah, só 5 vezes por ano? Ah, que coisa, né? Ô, Geraldo, no teu consultório, quantos casos tem que a pessoa vai aí reclamando com uma doença, você dá a receita, ela compra o remédio, aí toma 2, 3 remédios, o sintoma baixa e ela para de tomar. Aí no mês que vem volta, doutor, aquele remédio não prestou, porque voltou tudo de novo. Por quê? Porque fez coisa errada. É muito comum a gente passar alguma dieta e o paciente fala, é claro que eu não cumpri. É isso aí. Alan, você quer fazer um comentário a mais? Não, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Hoje nós passamos de 90 pessoas aí, 90 conexões. Então, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pelos votos aí de gratidão e luz aí que muita gente nos dedica. É por vocês que nós tentamos fazer esse nosso programa. Realmente, Gênesis é um livro muito, muito rico e precisamos da leitura em casa do livro, da lição de casa de vocês. Aí não tem... Amanhã eu vou fazer mais uma live com Santa Catarina e vamos falar sobre personagens do Espiritismo. Um abraço a todos. Muito bom. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.